Então, bom dia, o Gol 92, tudo bem? Jogou 192 por 0, aí se manda mais dose, 6-6 a 1 no meio, 1-9.